meuscds.com. Chama, chama! Azul do repertório novo! Paredão. Olha ela, e papaizinho veio dançar na favela. Olha ela, esbanjando sedução, descendo a sua rock pra curtir o paredão. Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, descendo, descendo, rebolando até o chão. Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão. Descendo, descendo, rebolando até o chão. Bora, Bruno Adolfo! Ô, delícia das estrelas, Campina Grande, lá do Cuscuz. Ô, Jocera! meuscds.com. Olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançando na favela. Olha ela, esbanjando sedução, descendo a super rock pra curtir no paredão. Olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela, lá vai, esbanjando sedução, descendo a sua roca, curtindo o paredão. Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, descendo, descendo, rebolando até o chão. Ela vai, Thalita. Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, descendo, descendo, rebolando até o chão. Em nome do Major Esporte, Verdecido. É Clark Studio, o som das praias.